3226-3230-3230-3226. 3226. 060 de proa, Livre Elétrica, 3226. Não falta a pontuação externa. Não entendi. E o Bruno 714, reporte passando externo. Boa tarde, passando externo. Voo no quarto. No 4 chega o trem 110, 160 com 10, pouso autorizado, pista no 0. Mas é trabalho no 0-4. Controle de Salvador, boa noite, azul 4148, cruzando 220, plano 50, formação brava. Boa noite, azul 4148, desce para 3 mil pés, na chegada maré, ajuste 1018. Desce para 3.4148. Afirmativo, confirmando via chegada a maré. Via chegada a maré, 4148. Estando o Elétrico, 3226, já visto o aeroporto. Confirme a mensagem. Sonamento 3. Cruzando 3, Chemitax, no 805. 805. 040, 040. 040, não, 3249. Livrar. 219, não livrar, 714. Meia, chama a torre 118 meia dúzia. Confirma 18 meia? Isso, 18 meia. Afirmativo. Alô, Salvador, boa tarde, Gol 714. Opa, bom dia, bom dia. Na 714. Prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Alfa reportará na Juliette. Bom dia, 714. Estão na escuta? Afirmativo. Avistado, um pouso autorizado, pista livre, pista no zero. 150 com 10. Livre pouso no zero, 722, né? Direita pro 075, autorizado LS, reporta estabilizado, no 329. Direita 075, reportará estabilizado. 5899, desce até o 50, 050. Para o 050, 5899. Estabilizado no curso do localizador, o máximo 4. No 4, torre 118, 612. Obrigado, Maranhão. Vamos direto, centro, para cima. Salvador, boa noite, eu passo no 4. Não, acho que é papai Juliette. Confere no 329, confere. Acima. Cuida a aproximação, informaria pista livre. Papai Tango, acho que é papai Juliette, centro. Táxi Gol 805 AB 79, autonomia 240, hotel na Fortaleza. Os 240 no portal, ano 805, táxi autorizado, via Índia Alfa, reporto no ponto de espera do 10, vai chamar a torre 1 no 8.6, o ajuste em 10, 18. 18 Índia Alfa, ponto espera 18.6, obrigado. Direito, 219, boa. Zero no 329, livre pouso, pista no zero, vento no 70 graus, no 29. Livre pouso, pista 1 no 0, fumaça, negociado travado. Livre checado, zero no 329. Fumaça. Boa noite. Boa noite, livrou, bem-vindo, prossiga Alfa, Juliette, Portão 10. Alfa, Juliette, Portão 10, 322. Boa noite, 05, visual, contrato nacional do 10. Visual. Fazer passagem do Tucano ali, mantém pista no 0. Boa noite, 05. Fazer passagem da aeronave ali, mantém no 10, 805. O azul 4148 pode descer para 2000. Autorizado 2000 e também o ILS, reporte estabilizado, ajuste do altímetro 1018, 4148. Autorizado 2000 e o ILS para reportar estabilizado, azul 4148, 1018. Web 5899, desce via até 2000 pés com 1018, reporta no ILS, 5899. 0329, Saulo, ao 01, não tem condições de livrar no hotel? Gente, bom dia. No 805, livre da colagem, pista no 0, vento no 80 graus, no 1, mais. Pesada a colagem, 805. 48, torre 118, meia dúzia. 186, 4148. Boa noite, o 1896 com informação, bravo. 1896, boa noite, desce 2000 pés, via maré, 1018. Com 1018, via maré, 2000, descendo, gol 1896. Temperatura de 1-8. R-Nave, dá 1-2. Estou em Salvador, boa noite, azul 4148, passou externa, baixada travada, visual. Boa noite, azul 4148, livre pouso, pista no 0, vento no 8, 0 graus, 099. Livre pouso, azul 4148. Boa noite, 05, da colada 03, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Salvador, gol 805. 805 sobre 370, saída pouca, transição Lipa. 370. Oi? O vento agora 150 graus, 10 nós, azul 4148. Gente. Salvador, boa noite, é o Trip 5317, Centro da Charlie, autorização Belém 370. Está incorreto, é 36 ou 34? 38. 380, por gentileza. Sim, se for chegar então com o centro, o 5317. Poderia adiantar a saída prevista para Belém? Momo Trova. Momo Trova, obrigado. O 3891 na Pasteiro, pode prosseguir via? Estimativo, via para 2000 pés, 2018, repórter estabilizado no ILS, redução agora para 170 nós, número 2. O primeiro está próximo à dona. Gente, o 3891, via 2000 pés, reduzindo. 48, livrou? 48. 4148, bem-vindo, prossiga Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, obrigado, 4148. 5899, torre 118, meia dúzia. 86, bom serviço. Torre Salvador, boa noite, Web 5899. Boa noite, Web 5899, livre pouso, pista no zero, vento no meia, 0 graus, 129. Livre pouso, 5899. Cópia. Pronto, cópia, trip 5317. Belém 380, rota para Zulu 41, decolando a 10, com curva pela esquerda no perfil da Momo, com transição trova, em trova intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota. 5165 transponder, controle por 1-9-935. Trip 5317, autorizado 380 para Belém. Via Upper Zulu 41, decola da 10 com curva à esquerda, saída Momo, trova após via rota do plano de voo, transponda 5165, 11935 ao controle. Na remota 3, chame o condutor para o push acionar. Vai chamar para o push e acionamento, trip 5317. Seu 5899, reporta laser verde na final. Ciente, Web 5899, vou informar. Tá, não é na final mesmo, não. É lá do lado esquerdo do aeroporto, tá? Mais ou menos 1 quilômetro de distância, como se fosse num monte lá. Tá mesmo na cara da gente. Ok, ciente, Web 5899. Gomo 805, sobe restrito 330. Restrito 330. Afirmativo, chama agora o centro Recife no 26.85, alterna no 2545, no 805. 2685, alterna? Alterna no 2545. Obrigado. 891 no Passa Duna, não estabilizar, torre 118, meia dúzia. 1896, 3891. 1896 autorizado LS, repórter estabilizado. Vai chamar estabilizado no X-Ray, gol, 1896. Hoje, Salvador, tá? 3891 e LS X-Ray, tá? Edson 3891, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento no 70 graus, ano 3 nós. Edson 3891. Web 5899, solo Zuno 1, no livre à direita, no 219, bom dia. Uno 219, bom dia, senhorita. É a esquerda dessa posição aqui, distante 2 km. Ah, ok, próximo ao shopping? Não, não, bem mais, é bem mais longe, na esquerda dessa taxa que a gente tá livrando, 219, boa noite. Tan 3891, no livre pouso, pista no 0, vento no 60 graus, no 4 nós. Livre o pouso na 10, Tan 3891. Oito, nove, nove, bem-vindo, Alfa, Kilo, parte 3, observando o sinal rodando no parte 3. Tá autorizado, táxi Alfa e Kilo, parte 3, objeto 5899. Web, na escuta? Afirmo. Tem como informar a posição exata do laser que foi avistado? Pois é, imagine a distância entre o externo e a cabeceira da 1-0. Sendo que na posição que a gente livrou aqui, à esquerda. Só que ele, aparentemente, ele está no elevado, que faz com que o laser se direcione direto na nossa cabine. Tem alguma referência visual, tipo algum ponto perto do shopping, que a gente tem alguma referência como o shopping Salvador Norte, alguma coisa assim, não? Não, é bem, bem distante. Salvador Norte está bem à esquerda aqui da curta sinal. O laser, ele fica a 3 vezes a distância do Salvador Norte Shopping. Sendo que no meio do aeroporto, à esquerda da sinal, entendeu? Fica meio que no través da pista, sendo que bem mais pra esquerda. E aparentemente no monte. Só tinha luz, não tinha ponto de referência algum, senão teria pego. Sim. Grato pela informação. Obrigado, boa noite, pessoal. Tá 3891, no solo 114, livre à direita no 219. Por acaso o senhor recebeu laser na final? Direita 1219, negativo, senhor. Ok, bom dia. Alô, Salvador. Boa noite. Tem 3891. Boa noite, bem-vindo. Prossiga Alfa Juliette, portão 08. Obrigado, Alfa Juliette, portão 08. Estabilizado, 1896 com a pista lista. 896, torre 118, 612 agora. 86, até já. Até já. Boa noite, Salvador. Eu vou no 896, 3.5 milhas de Serra. Boa noite, gol no 896. Livre pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, no 1 nós. Livre pouso, gol no 876. Gol no 896. Solo Salvador, trip 5317, está pronto para o posicionamento remoto 1341. Porque eu vou deixar a noite, assim que o tráfego estacionar, se eu inicio, eu chamo a táxi. Confirmo para o trip 5317. Estou com o Airbus estacionando para o 08, após o tráfego, se eu inicio, eu chamo a táxi. Após o Airbus, então, inicio o push e depois chamo para o táxi, trip 5317. Boa noite, 96, vento no 70 graus, 10 nós. Agora a rajada de vento, ok? 7 nós, o mínimo variando até 17 nós. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, UM5809. Boa noite, 5809, autorizado PROAD ITAP, descida até o 50. ITAP até o 50.